O tempo não para, incessante como corrente d'água, na qual afogo minha mágoa, vejo passar lá. Toda contenta que girada pela fala, causa-me fadiga na vida, só fragmentá-la. Vou negá-la, evitá-la para no outro alguém não humilhar. Devo transformá-la como uma mandala. A palavra tem a força energética como a cabala. Quem te fala, mas o ponto microscópico imerso no universo e na galáxia. O tempo e as ações são inexoráveis. Somos grãos, primos sinos, já chamamos intocáveis. Nunca questionáveis, já perdi a conta como mago e pessoas amáveis. Quem pensava serem amigos dissimulados, dispensáveis. Engano, dou, e como for, devo fortificar-me com cada facada que levo. Com isto evitei de repetir os residuais, mas equilibrado estou, então demorou. Todo sacrifício demora para ser retribuído por esses princípios. Os méritos parecem não serem reconhecidos. O sucesso cresce como alicerce difícil, torna uma tira difícil. Viu rotina pesada e sobreviver, lembro o maldito destino de compromisso. À noite eu vou pro samba, minha escola preferida. As ruas são dos mestres, cartolas, malandragens, sambistas. À noite eu vou pro samba, minha escola preferida. As ruas são dos mestres, cartolas, malandragens, sambistas. Me sensibilizo com a história e a arte do samba e suas notas e poesias. A música é feita por pessoas, poetas, anônimos e repentistas. Há 15 anos atrás já sabia o que era a sinceridade de escutar e ler as letras do Luiz Melodia. E a velha guarda mantém a tradição de seus carnavais, de ver a emoção de revelar os seus próprios artistas. Do mestre sala, porta-bandeira ao sambista. Como eu gostaria de participar da roda de partido alto, seus adereços e alegorias. No alto do morro vejo a beleza de um povo e a latitude a longitude de uma bela vista. Inexplicável, geográfico, fantástico, pra mim uma conquista. O desverso dos partideiros, a linda mulata passista. E isso me encanta, Big Taigo, mero mortal, admirador de uma cultura chamada samba. Dos becos e vielas, virós, que a ginga sempre vai ser de bamba. Porque nestas comunidades haverá sempre um pingo de esperança. À noite eu vou pro samba, minha escola preferida. As ruas são dos mestres, cartolas, malandragens, sambistas. À noite eu vou pro samba, minha escola preferida. As ruas são dos mestres, cartolas, malandragens, sambistas.